Muito bem, então, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês, depois de um breve intervalo que nós tivemos, né? Intervalo de uma aula, uma pausa, na verdade não é um intervalo, né? Pequena pausa no nosso curso, né? E vamos então hoje para a nossa aula de número 9, na qual nós vamos analisar um ensaio do filósofo Olavo de Carvalho. Né? Bem, eu espero que vocês tenham lido o texto. O Olavo dispensa apresentações, né? Filósofo, um crítico cultural, um polemista, né? E é um nome mais do que conhecido na atualidade, né? Já há pelo menos aí 2 ou 3 décadas. No Brasil, ele já é um nome nacional, né? Bem conhecido, né? E é amado, né? E também é detestado, né? E isso é muito bom, porque isso mostra que a indiferença diante do que Olavo de Carvalho escreve, né, ou fala, só é possível para um único tipo de pessoa, né, para aquela pessoa que desconhece o que ele pensa, né, o que ele escreve ou o que ele fala. Todas as pessoas que tiveram, ainda que um mínimo contato com o pensamento do Olavo, ou gostam ou não gostam. Então, de maneira que vamos analisar hoje um autor polêmico, né, e do qual eu particularmente gosto muito, né, pela forma e pelo conteúdo das ideias dele, né, é um autor com o qual eu pessoalmente me identifico muito. Mas vocês perceberão que eu procuro fazer aqui hoje uma análise formal do texto, né? Quer dizer, assim como fizemos nos outros autores que nós analisamos aqui, nós procuramos nos manter distantes do conteúdo, né, das ideias, porque nós aqui estamos estudando o gênero literário do ensaio. Bem, este ensaio foi publicado originalmente em 1998, há mais ou menos, quer dizer, há 15 anos, né? E foi publicado na revista Bravo. Bem, é um ensaio relativamente breve, né? E isto também influenciou na minha escolha, né? Ao escolher este texto. Então seria possível nós fazermos uma análise completa do texto dentro do tempo de que nós dispomos, né? Mas é claro, não foi a minha única motivação, né? Bem, vamos começar a ler o texto, né? Não vamos ler o texto inteiro, mas eu acho que estes dois parágrafos, ou os 3 parágrafos iniciais, eles são muito importantes, né? Se algumas décadas atrás o governo brasileiro resolvesse homenagear a cultura francesa e convidasse para representar Françoise Sagan em vez de André Malraux, Fernandel em vez de François Mauriac, Edith Piaf em vez de Raymond Aron, os franceses julgariam a coisa uma piada. E o general Charles de Gaulle, se nunca tivesse dito que o Brasil não é um país sério, como de fato parece que jamais o disse, veria aí uma boa ocasião para dizer. No entanto, nós, brasileiros, levamos perfeitamente a sério o Salão do Livro em Paris, quando ele homenageia a nossa cultura literária nas pessoas dos senhores Chico Buarque, Frei Beto, Paulo Coelho, Fernando Gabeira, Zuenir Ventura, Luiz Fernando Veríssimo e outros de calibre igual ou menor. Ninguém negará que essas criaturas representam, de algum modo, a cultura brasileira. Mas de qual modo, precisamente? Bom, muito bem. Bom, o ensaio abre de forma irônica, sugerindo o que seria uma tremenda inversão de valores. Uma tremenda inversão de valores. Quer dizer, uma inversão de valores na qual escritores realmente consagrados seriam substituídos, para serem homenageados, por pessoas importantes na cultura, mas pessoas importantes apenas na área do entretenimento. Então, esta forma de construir o primeiro parágrafo, e colocando esta possibilidade como algo condicional, algo que poderia ocorrer, e utilizando inclusive a citação de De Gaulle, tudo isso constrói um parágrafo irônico. Quer dizer, cria-se uma situação hipotética, e trata-se essa situação hipotética ao mesmo tempo como uma comparação, ou melhor, como uma contraposição. E isso, evidentemente, prende o leitor. Cria-se uma hipótese que surpreende. Na verdade, quando o leitor chegar ao final do ensaio, ele perceberá que as ideias do autor já estavam sintetizadas neste primeiro parágrafo. E não bastasse esta forma de fazer, ou melhor, esses recursos, o parágrafo termina com esta lembrança da frase do De Gaulle, que é muito interessante. Por quê? Porque ela é um recurso do senso comum. Por quê? Porque a frase do De Gaulle já faz parte do anedotário nacional. É uma frase mais do que repetida, mais do que batida, é um chavão. Mas, inserida neste contexto, ela ganha uma dimensão nova. Ela deixa de ser um mero lugar comum para ganhar uma dimensão nova, que será cada vez mais explicitada no decorrer do ensaio. Bem, isto aí, ainda estamos analisando apenas o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, ele completa o parágrafo anterior, e traz uma nova ironia. Primeiro, nos exemplos escolhidos. Por quê? Porque os exemplos de cultura literária brasileira que o Olavo cita, o que acontece com eles? Eles se referenciam automaticamente com os exemplos do parágrafo anterior, que são tratados como uma piada. Então, vejam que esses exemplos, os exemplos do segundo parágrafo, é impossível nós compará-los, nós para fazermos uma comparação entre eles e os exemplos de cultura, digamos, de cultura efetivamente literária que são citados no primeiro parágrafo. Não, a única comparação possível, né, é com os exemplos de cultura, digamos, popular, né, de cultura de entretenimento. Então, isto já é, né, uma grande ironia. Né? E vejam que, para reforçar essa ironia, né, o Olavo usa este, o advérbio perfeitamente, né, que, como vocês sabem, o recurso da ironia é o que é expressar, por meio das palavras, né, exatamente aquilo que as palavras não estão dizendo literalmente. Né? Vamos criar um segundo sentido para as palavras. Né? Então, levar perfeitamente a sério o Salão de Paris, né, quer dizer, neste caso, não é de forma alguma um elogio. Né? E isto também ficará cada vez mais claro no decorrer do ensino. Um outro pormenor importante nestes dois parágrafos, que vocês devem prestar atenção, é que o vocábulo sério é usado duas vezes. Né? Os dois parágrafos surgem uma vez. O primeiro é como um adjetivo, né, quando o Olavo fala da piada do rigor, e depois como um advérbio. Né? Agora, percebam também que é preciso ler com atenção, né, para conseguir construir a ironia do texto. Né? E a grande ironia, né, que fica patente nesses dois parágrafos iniciais, é a ironia de que, se, como dizem, né, o Brasil não é um país sério, então, se nós levamos a sério as escolhas dos organizadores do Salão de Paris, né, escolhas que já foram colocadas como estapafúrdias, né, no primeiro parágrafo, então é porque nós realmente não somos sérios. Né? E a suposta frase do general de Gaulle está certa. Né? Então, quer dizer, esta é a grande ironia, né, destes dois primeiros parágrafos. Bom, e é importante prestar atenção nisso, por quê? Porque esses elementos, eles mostram que, subjacente ao texto, né, há uma lógica elaborada. Quer dizer, é importante notar isto, estas escolhas que o texto apresenta, né, elas não são gratuitas. E também é importante pensar, lembrar específica, prestar atenção especificamente no vocábulo sério, né, entre aspas, porque ele vai retornar no final do ensaio. Né? Então, ele vai estar presente na conclusão que o Olavo faz no final do ensaio. Vejam que o trecho também, quer dizer, ele ao tratar com ironia, né, ao criar essa ironia, o que ele faz? Ele imediatamente reduz a importância, né, de certos nomes da cultura nacional, né, principalmente quando comparados aos nomes realmente importantes da cultura francesa, né? Do ponto de vista literário, né? Como Maurier, como Marot, né? Então, essa comparação, né, ainda que feita de forma indireta, né, ela insere o nome dos brasileiros no grupo a que eles realmente pertencem, que é o grupo do mero entretenimento. Bom, então, vejam que apenas em dois parágrafos, né, nós já tiramos inúmeras conclusões. vejam que isto demonstra que nós estamos diante de um autor que articula muito bem o seu discurso, né? Domina a língua, né? Domina a língua, e não tem receio de emitir opiniões críticas. O conjunto desses elementos, eles fazem com que o texto do Olavo fique a milhares de quilômetros do produto feito por um escritor, por exemplo, dubitativo, por exemplo, alguém que teme dizer efetivamente o que pensa, né? Alguém que teme expressar suas opiniões. Né? E isto é algo que nós também não podemos esquecer. Né? Assumir posições, defender ideias, né? Defender princípios, né? É algo positivo. Né? É claro que é possível escrever textos de outra forma. Mas eu temo que outras formas de expressar o pensamento, né? Formas talvez mais inseguras, né? Ou talvez mais leves, por exemplo, nos aproximem perigosamente de um estilo, por exemplo, como o de Montaigne, que nós vimos na nossa primeira aula. Bom, e um texto deste tipo, né, também ganha maior importância numa época como a nossa, né, em que ter opiniões claras, né, expressá-las de maneira direta, né, e principalmente com bom humor, né, com ironia, até mesmo com sarcasmo, né, tornou-se algo muito raro, né, muito raro. Mas o Olavo tem esse dom de não se prender, né, a uma zona de conforto, digamos. Né, não, ou melhor, o estilo do Olavo é um estilo que sempre recusa o tom cinzento. Né, sempre recusa o tom apagado, o texto sem brilho, né, sem impacto, né? Ao contrário, o texto do Olavo é um texto que busca o impacto, né? Ele quer impactar o leitor. Né? Bem, e então chegamos ao nosso terceiro parágrafo, né? Estamos no terceiro parágrafo. Né? E feita a introdução dos dois parágrafos iniciais, surge então a questão a partir da qual o raciocínio do autor vai se desenvolver. Um raciocínio que já está, como nós vimos, sintetizado na ironia dos parágrafos anteriores. E essa ironia, agora, no terceiro parágrafo, ela ganha ainda maior força, né, com a escolha do vocábulo criatura. Quer dizer, vocês percebam que o substantivo criatura, né, quer dizer, ele pode se referir aos seres humanos, né, mas ele não se refere necessariamente aos seres humanos. Uma das acepções possíveis do substantivo criatura é exatamente aquela que se refere a todos os seres, né, existentes, né, o que inclui, sem dúvida alguma, os animais. Então, é uma outra ironia mais do que evidente, né, no texto do Olavo. Então, de forma que não é demais repetir que, apreciemos ou não, nós estamos diante de um texto, um conjunto, né, formado por erudição, né, por ironia e por domínio da língua. De maneira que, mesmo que algumas pessoas discordem, do que foi exposto até aqui, né, até este final do terceiro baralho, né, esta forma de expressar o seu pensamento, esta forma de construir o texto, né, ela é extremamente sedutora. Porque mesmo quando a pessoa discorda diante de um texto como este, ela se sente instigada a continuar. E é o que quase sempre acontece. Bem, vamos ler o quarto parágrafo. Para ser representativo da cultura de um país e de um momento, o escritor tem de atender a três condições óbvias. Primeiro, tem de ser ótimo, tem de expressar o melhor e o mais alto de que sua nação é capaz. Tem de ter dado algo de valor ao mundo em nome do seu país. Segunda, tem de ser atual, isto é, atuante. Tem de estar up to date, seja pelas obras, seja pelos atos. Terceira, tem de ser influente, ser poderoso, ser muito lido e muito falado. Bem, aqui o Olavo então começa a esmiuçar a sua tese, começa a responder à questão que nós intuímos nos dois primeiros parágrafos, né, e que ele tornou clara no terceiro parágrafo. Como os nomes escolhidos para o Salão de Paris representam a cultura brasileira. Então, a partir daqui ele começa a responder esta questão. Como eles representam? Em quais desses grupos esses nomes escolhidos se encaixam? Ele estabelece um critério e então vai analisar em que grupos, né, os nomes escolhidos se inserem. Percebam que, na verdade, a resposta a essa questão já foi dada. Mas é evidente que é impossível, né? Se você prestar atenção, se você conhecer o pensamento do Olavo, né, e se você tiver lido com atenção o que foi dito até este trecho, você, evidentemente, já sabe, mais ou menos, já consegue intuir a resposta a esta questão. Acontece que um ensaio não se constrói sem retórica. Né? Retórica no bom sentido, não no sentido de texto cheio de preciosismos, né? No sentido de texto pomposo. Né? É impossível você construir um texto sem retórica, né? Sem argumentação, né? sem trabalhar a sua ideia, né? Demonstrá-la de várias maneiras, né? E tentar convencer o leitor do seu ponto de vista. Né? Bem, e para responder como esses nomes que foram escolhidos representam a cultura brasileira, o Olavo, então, estabelece os critérios que considera ideais, né? Num grupo de escritores que fosse verdadeiramente representativo do país. Né? Alta qualidade, atualidade e influência. Bem, vamos ler o parágrafo 5, né? Ainda que longo, o 5 não, desculpem, o 5 e o 6. Né? Bem, vamos para o 5. Dos 37 escritores brasileiros da lista de homenageados do Salão de Paris, 3 e somente 3 atendem a essas condições. Carlos Heitor Coni, João Ubaldo Ribeiro e Antônio Olinto. Todos os outros falham a uma, a duas ou às três. E aí, então, no capítulo 6, ele vai exemplificar, né? Ele vai esmiuçar. Então, vejam que no parágrafo 5, mais uma vez, ele mostra que ele mostra o que realmente pensa, não é? Sem rodeios. Como eu disse a vocês, nós estamos aqui muito distante de um texto como Montaigne, não é? Que vai e volta, não é? Que titubeia, que muitas vezes nós não sabemos em que direção pretende ir. Estamos distante de um discurso melífluo, não é? E aqui o autor inclusive abandona a ironia, né, e vai direto ao ponto. Nos oferece uma seleção de nomes que, dentre os escolhidos, devem ser levados a sério. E deixa claro, porque todos os outros nomes, né, têm alguma falha. Não pertencem a uma ou mais categorias, né? Categorias que ele já estabeleceu no parágrafo 4. Bem, no parágrafo 6, né, que começa aqui com alguns deles são ótimos, mas inatuais, a falta de atualidade é dos males o menor, né? Então, o que o Olavo começa? Começa, ele retoma o desenvolvimento da sua tese, né, sem perder de vista as três condições estabelecidas no parágrafo 4. Né? E assim temos o desdobramento, né, a continuação do que ele começou a fazer no parágrafo 5. Né? Mas vejam, é muito importante isso. Quer dizer, não se trata apenas de uma demonstração, não se trata apenas de um desenvolvimento de ideias, né? Mas ele faz isto demonstrando uma erudição incrível, né? Quer dizer, ele mostra que os seus argumentos não são infundados, né? Isso é muito importante, né? A importância da exemplificação, né? Quer dizer, está toda aqui neste parágrafo de número 6. Né? Então, no parágrafo 6, quer dizer, ele vai analisar um grupo, depois, no parágrafo 7, ele vai tratar de um segundo grupo, né? Quer dizer, os que são ótimos e atuais, mas que não influem em nada, né? Simplesmente porque ninguém os leu. Quer dizer, de novo temos aí a ironia olaviana, né? E ele vai construindo, por meio dessa articulação dos grupos, né? O que ele faz? Ele vai construindo um jogo em que ele isola ou salienta certos grupos de escritores, sempre de forma crítica, né? E inclusive sem temer menosprezá-los. E isto é muito interessante, porque isto sustenta a atenção do leitor, tá? E não só o informa, né? Quer dizer, dá a ele uma visão do que a intelectualidade brasileira, né? Ou melhor, a intelectualidade literária brasileira, como ela se comporta, né, o que ela tem produzido, né, mas ao mesmo tempo vai, então, separando, né, e vai classificando esses escritores. Né, de maneira que, quando ele chega ao parágrafo 8, ele então fala de um grupo em especial, que é o grupo dos influentes e atuais, né? Dos que são influentes e ao mesmo tempo atuais. Ou seja, exatamente o grupo em que nenhum escritor é ótimo, né? E é exatamente desse grupo em que nós encontramos a maioria dos escritores escolhida, dos escritores escolhidos para o salão. Né? Se vocês... vamos ler esse parágrafo. Né? A ala mais interessante, né? Quer dizer, aí de novo a ironia, há nada de interessante, né? Ao contrário, é interessante exatamente por ser desprezível. Né? A ala mais interessante é a dos que são influentes e atuais apenas. Quer dizer, vejam como este apenas no final, né? Quer dizer, ele desequilibra a frase de forma irônica. Especializaram-se, aliás, em selo, e não fariam o mínimo esforço para se tornar também ótimos, seja porque ignoram que raio de coisa é isso, seja porque imaginam que consiste em ser exatamente aquilo que são. Então vocês vejam, ele não só classifica estes autores como péssimos, mas ele também diz que esses autores, eles não têm a menor consciência de que eles são péssimos. Né? Mas vejam que ele faz isto de forma oblíqua. Ele não faz isso de forma direta. E aí é que está a beleza do estilo, né? A forma oblíqua de dizer, né? A forma inteligente de se expressar. Né? Por inacreditável que pareça, esses constituem o grosso da lista. Traduzem, portanto, a essência do critério que inspirou a seleção. São precisamente aqueles que citei no começo deste artigo, e mais uma dezena de outros de idêntico teor intelectual. É pela análise dos motivos de sua escolha que descobriremos o que o Salão de Paris pensa do Brasil. Bem, então, ao mesmo tempo em que ele delimita, né, ele finalmente chega ao grupo central, né, e qualifica esse grupo, sem deixar margem para qualquer tipo de dúvida, sobre a péssima qualidade desses autores, ele então vai aprofundar a sua análise, né, e anuncia isto no final da frase. Vai analisar os motivos que nortearam a escolha desses escritores que, para surpresa nossa, não primam pela qualidade. Então, percebam, ele colocou um problema, quer dizer, depois desenvolveu esse problema, estabelecendo critérios de julgamento, né, de classificação, aplicou estes critérios, chegou a uma conclusão, e agora, tendo chegado à conclusão, ele vai esmiuçar então o que teria provocado essa decisão. Né? Então começa a partir deste ponto, a partir do parágrafo 9, né? Digamos que a grande cirurgia, né, que o ensaio realiza. Ele, o Olavo, vai tentar demonstrar que, ao se escolher escritores baseando-se apenas na atualidade e na influência, né, isto caracteriza um tipo específico de escolha. Vamos ler o capítulo, o parágrafo 9, né? Não se pode dizer, repito, que esses nomes não representam a cultura nacional. Representam. Porém, não no sentido eminente em que a representaram Machado de Assis e Villa-Lobos, Gilberto Freire e Portinari, ou no sentido em que representam hoje, e atendendo às três condições, Ariano Suassuna, Bruno Tolentino, Ferreira Goulart, Wilson Martins, bem, aqui eles citam uma série de nomes, né? E alguns outros que, como esses, não entram na lista. Quer dizer, há uma série de grandes autores que contemplam, né, pertencem aos três grupos, né, que ele estabeleceu, né, para fazer o julgamento dos autores e que, no entanto, não foram chamados, não foram escolhidos para representar o Brasil no Salão de Paris. Aqueles escolhidos não representam o gênio brasileiro, mas sim apenas a atualidade brasileira, aquilo de que todos falam no dia a dia. Numa palavra, representam a nossa cultura no sentido antropológico do termo, gostos e hábitos do povo, precisamente aquele sentido no qual estaria mais que justificada a escolha de Fernandel, Edith Piaf e Françoise Sagan como representantes da França. Então, aquilo que nós já intuíamos desde o primeiro parágrafo, quer dizer, fica claro aqui. Então, aquilo que ele anunciava lá no início, né, agora se torna evidente. Né? Só que, não apenas isso, né, mas, como eu disse a vocês, ele vai mostrar, então, o que está por trás dessa escolha. Né, e nos explica que trata-se de uma escolha antropológica. Isto é, baseada nos gostos e nos hábitos do povo, e não tomando por base critérios estéticos, né, critérios realmente literários. Então, assim, agora então começa uma parte importantíssima do ensino. Percebo que nós já sabemos o que ele pensa, né? Nós já sabemos como ele avalia os escritores escolhidos e os não escolhidos, né? Mas ainda falta um elemento, falta mostrar o que está por trás desta escolha, falta desnudar a realidade, né? Este é o centro do ensaio, né? Que vai começar a acontecer no parágrafo 10, né? Vamos ler. Ora, o que define o ponto de vista antropológico é a abstenção de juízos de valor. Para o antropólogo, o canibalismo ou o controle da natalidade pelo estrangulamento dos recém-nascidos são meros fatos, dados culturais, como amostras de cultura. Valem tanto quanto a Catedral de Chartres, as obras completas de Pascal, ou o auto-sacrifício de Joana d'Arc. Do mesmo modo, Frei Beto ou Paulo Coelho não são valores brasileiros. São fatos e têm uma altíssima relevância antropológica. Não podemos negar que aconteceram, embora haja quem o lamente. Bem, Olavo então detalha, não é, o que é uma escolha antropológica. Não é? Exemplifica. Exemplifica com grande ironia, né? E essas comparações que ele faz, mais uma vez, ampliam o erro que representa basear-se em critérios exclusivamente antropológicos, né, para se escolher os melhores escritores do país, né? Quer dizer, vejam esta última frase, né? Não podemos negar que aconteceram, embora haja quem o lamente, né? É de uma ironia ferina, uma crítica aguda, mas feita com estilo, de forma oblíqua, de forma indireta, enviesada, o que só aumenta a força da ironia. Porque, assim, se ele simplesmente dissesse que ele discorda dos critérios, ou melhor, que ele lamenta os critérios, isto todo mundo diz, né? A grande questão é exatamente conseguir expressar esse sentimento, né, mas de forma literária, né? De uma forma que realmente aproveite, né, os recursos estilísticos que a língua proporciona, oferece, né? Como a inversão dos elementos na frase, né? As figuras de linguagem. Enfim, é uma infinidade de recursos que podem ser utilizados. Se nós pararmos neste ponto, né, e reiniciarmos a leitura desde o princípio, né, o que, que nós vamos perceber? E este é um outro elemento importante para aquelas pessoas que querem produzir ensaios. Né? Nós veremos que há uma preocupação didática desde o início disso. É um texto que nasce já trazendo no seu interior, né, um método. Vejam, nós saímos das questões gerais e estamos nos aprofundando nas questões cada vez mais específicas. Né? As críticas, elas a cada parágrafo se tornam cada vez mais objetivas, mais diretas. Né? E o pensamento do autor cresce em fundamentação, né, a cada parágrafo. Então, isto é uma coisa importante. Né? Não basta apenas, ao nós analisarmos um texto ou ao escrevermos um texto, nos preocuparmos apenas com os detalhes estilísticos, né? Com uma figura de linguagem, o uso correto do verbo, né? A precisão do vocabulário, né? O ordenamento da frase, né? Mas é preciso também oferecer ao leitor uma construção, né? Uma argumentação que tenha coesão, que tenha coerência e tenha coesão. Bem, nós então chegamos ao parágrafo 11. Bem, neste parágrafo 11 e no seguinte, no parágrafo 12, o que, que o Olavo vai fazer? Ele vai esmiuçar ainda mais, vai explicar ainda mais, né, o quão limitador é o ponto de vista antropológico. E lentamente, então, ele começa a desnudar o que se encontra por trás da lista de escritores escolhidos. Né? Mas percebam que, ao fazer isto, né, ao fazer isto, ele ao nos explicar o critério antropológico, né, e aprofundar o seu raciocínio, ele, ao mesmo tempo, ele faz uma outra coisa. Ao mesmo tempo, ele nos mostra, né, quais as verdadeiras características dos escritores escolhidos. Né? É uma crítica, então. Devagar, ele vai construindo neste ensaio uma crítica, né, não só aos organizadores do salão, né, ou aos critérios de organização do salão, mas é uma crítica que se espalha, né, que se espraia, que sai do âmbito dos organizadores do salão e que abrange os nomes selecionados. Ou melhor dizer, abrange a maioria dos nomes, né, exatamente aqueles que são, como nós vimos, apenas atuais e influentes. Então, percebam que ele constrói uma dupla crítica, né, mas feita com extrema argúcia, diria, né. O leitor superficial, né, ou o leitor imaturo, né, ele vê apenas uma das faces do texto, né, a face em que se contesta ou em que se critica os critérios dos organizadores do salão. Mas o leitor inteligente começa a perceber que há, desde o início, uma outra face presente, que é exatamente esta crítica ácida, aos próprios escritores. E eu devo dizer a vocês que esta é uma das características que mais me chamam a atenção, que mais me encantam neste ensaio. E esta dupla crítica, ela é exatamente o pulo do gato, digamos. Não que o autor tente nos esconder, que a sua ideia ou a sua forma de escrever, quer dizer, não é isso. Mas o pulo do gato no sentido de descobrir a grande sacada que este texto tem e que o torna, ao mesmo tempo, tão atual. Porque se nós concordarmos com o Olavo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que esses problemas só se agigantaram no país de 1998 para cá. Então, esta dimensão duplamente crítica do ensaio, ela se torna cada vez mais evidente nestes dois parágrafos. E se tornará e alcançará o seu ápice exatamente no último parágrafo, que é o 13º. Vamos ler o último parágrafo. Não sou eu quem há de dizer que a França não é um país sério. Um país que, para realizar ideias de filósofos, faz rolar 1 milhão de cabeças, é mais que sério. É mortalmente sério. Ora, como se vê por esse mesmo exemplo, as atitudes das pessoas sérias têm consequências mais letais que as das pessoas frívolas. Logo, se a França julga que a cultura brasileira deve ser encarada, sobretudo, como um objeto, um dado antropológico em que as considerações de valor não têm importância, muito provavelmente sua visão do Brasil será levada a sério, adotada e copiada pelos brasileiros mesmos, para os quais a cultura francesa é mestre e não objeto. Para seguirmos o que nossa mestra nos ensina sobre nós mesmos, haveremos de nos abster de qualquer julgamento de valor sobre as nossas produções culturais e, com isenção antropológica, não distinguiremos mais entre Chico Buarque e Bruno Tolentino, entre Frei Beto e Mangabeira Unger, entre Zuenir Ventura e Miguel Reale. E aí é que as coisas começarão a ficar bem mais sérias. Bem, o último parágrafo, como eu disse a vocês, então, une, portanto, as duas críticas. Torna evidente aquilo que o leitor maduro, que o leitor malicioso, no bom sentido, já havia percebido. E o faz de forma altamente irônica. Na verdade, a ironia demonstra exatamente o inverso do que as frases dizem, como eu disse a você, do que as palavras expressam. Vocês vejam que, quando ele fala, na verdade, o período todo é de uma extrema ironia. Não sou eu quem há de dizer que a França não é um país sério. Mas, na verdade, ele está dizendo que a França não é um país sério. E ele confirma isso na frase seguinte: um país que, para realizar, para concretizar ideias de alguns filósofos, faz rolar 1 milhão de cabeças, é mais que sério. Então percebam como o próprio sentido da palavra sério, como eu disse a vocês no início da aula, ele vai ganhando novas conotações. É um país mortalmente sério. É uma ironia tremenda. Né? Ele é um país literalmente, né, mortal. Né? Ele é um país que realmente assassina as pessoas, né, em nome de algumas ideias filosóficas. Né? Enfim, vamos ler de novo para captar um pouco mais esta questão da ironia. Não é? Ora, como se vê por esse mesmo exemplo, as atitudes das pessoas sérias têm consequências mais letais que as das pessoas frívolas. É? Então, você vê, aqui também nós temos uma frase que, na verdade, é quase que um deboche. Não é? Já ultrapassamos a ironia e chegamos ao sarcasmo. Né? Por quê? Porque a questão é exatamente esta. Pessoas sérias, efetivamente sérias, né? Elas não matam. Só pessoas frívolas, né, são capazes de matar por causa de algumas ideias filosóficas. Então, eu percebo que o tempo todo, né, as frases expressam exatamente o contrário do que ela diz. Logo, se a França julga que a cultura brasileira deve ser encarada, sobretudo, como um objeto, um dado antropológico, em que as considerações de valor não têm importância, é a conclusão que ele desenvolveu em todos os parágrafos anteriores, muito provavelmente sua visão do Brasil, né, será levada a sério. Adotada e copiada pelos brasileiros mesmos, para os quais a cultura francesa é mestra e não objeto. Agora, percebam que em tudo isto, meus caros, quer dizer, não há absolutamente nenhuma seriedade. Quer dizer, os critérios não são sérios. O resultado das escolhas não é sério. Quer dizer, e não há seriedade também de quem acata, né, de quem aceita passivamente esses critérios e essas escolhas, que é o caso do país. Então, na verdade, não há nenhuma seriedade em nada disso. Quer dizer, o que há é exatamente o contrário. Né, quer dizer, o que há é irresponsabilidade. E aí, então, nós temos toda a crítica que o Olavo faz. Né? Então percebam que há também neste trecho toda uma crítica ao pensamento revolucionário, né, ao pensamento da esquerda, né, e a sua violência, que é uma violência que é praticamente não, uma violência que é inerente ao pensamento esquerda, né, ao pensamento revolucionário. Né. E aqui também se completa, então, a desconstrução, né, das escolhas feitas pelos organizadores do salão. Nós percebemos que estas escolhas feitas com base numa visão antropológica não tem valor nenhum, não tem seriedade nenhuma. Né. Também se critica a forma como o Brasil costuma introjetar, né, esses valores, né, essas escolhas antropológicas, sempre de forma servil, né, agindo ainda como se fosse uma colônia. Né. E também se mostra, portanto, que esses critérios, que não são literários, né, que não são estéticos, na verdade, eles são utilizados no nosso país há muito tempo. Ou seja, como eu disse a vocês, o que começou, né, como uma crítica a determinada lista de escritores escolhidos, né, por fim se transforma numa crítica cultural de alcance imenso, né, que atinge uma determinada forma de ver a produção cultural de um povo, ou melhor, de ver uma forma de ver a produção literária, né, de um povo. forma essa, contaminada, né? Contaminada dessa aparente neutralidade, né? Dessa aparente neutralidade antropológica, né? Mas que na verdade não é nem um pouco neutra. É só uma aparente neutralidade. Que na verdade o que norteia tudo isso é uma ideologia de cunho extremista, né, de cunho revolucionário. E, pior, quer dizer, essa forma de ver e de julgar, quer dizer, ela já foi então assumida, ela já foi institucionalizada, ela já se institucionalizou na própria realidade brasileira. Bem, vamos descer também a alguns detalhes interessantes, né? Quer dizer, vocês vejam aqui a última frase, né, do parágrafo, né? Para seguirmos o que nossa mestra nos ensina sobre nós mesmos, haveremos de nos abster de qualquer julgamento de valor sobre as nossas produções culturais e, com isenção antropológica, não distinguiremos mais entre Chico Buarque e Bruno Tolentino, entre Frei Beto e Mangabeira Unge, entre Zvenir Ventura e Miguel Velho. E aí é que as coisas começaram a ficar bem mais sérias. Bem, vocês percebam que Olavo usa o verbo distinguir no futuro do presente. Não distinguiremos mais, quer dizer, então, ele dá a impressão, né, de que ele situa, né, o ato de distinguir, né, em um momento posterior. Né. Mas o leitor informado, o leitor crítico, né, quer dizer, ele já sabe que essa diferenciação, né, esse discernimento, né, ele já não ocorre. E que, portanto, o julgamento de valor, né, ele já está esquecido ou já está desprezado há muito tempo. Né. E como eu disse a vocês, quer dizer, apenas para retomar mais uma vez, a última palavra do texto é de novo séries. Né. Quer dizer, ele volta a usar a palavra, como eu havia dito que era uma coisa importante, né? E novamente colocando no futuro, né? As coisas ficarão sérias, mas a verdade é que as coisas não ficarão sérias, né? As coisas já estão sérias, né? Pois, como nós vimos, então, retomando o início do ensaio, vamos recordar o início dos parágrafos iniciais, o Brasil leva a sério escolhas que são uma piada. Então, vejam, o ensaio é um círculo, né, perfeitamente fechado. Né? Começo, meio, fim, parte das coisas gerais para as coisas específicas, exemplifica, argumenta, justifica, mostra, né, e julga. Né, assim, então, isto é uma maneira magistral de se escrever um ensaio. Né, dentre as inúmeras possibilidades, os inúmeros estilos possíveis, né, alguns deles nós já vimos aqui no nosso curso, esta é uma peça perfeita em termos de raciocínio e de argumentação. Bem, muito bem, como sempre, nós vamos fazer um breve intervalo, né, de uns 10 minutos, mais ou menos. Se existirem dúvidas, vocês mandam as perguntas para cursos@cedete.com.br. E nós voltamos, então, dentro de 10 minutos, para responder possíveis perguntas, possíveis questões. Até daqui a pouco. Bem, creio que deve estar tudo bem, né? Então vamos ver. A Cristina Fraga manda aqui um e-mail e não faz nenhuma pergunta, mas faz alguns comentários muito interessantes. E eu devo dizer que eu penso como você, Cristina. O Olavo tem esse poder de escancarar a realidade, né? E acho que você deve continuar treinando, né? Quer dizer, deve ir na contramão daquilo que os cursinhos e os workshops ensinam hoje. Essa conversa mole, não é, de que nós temos que escrever num estilo telegráfico, né? Temos que fazer frases curtas, nada de períodos muito grandes, né? Quer dizer, tudo isso é uma tremenda besteira, né? Uma tremenda idiotice, né? As pessoas que falam isso realmente não conhecem a literatura de língua portuguesa, né? E sabem que ensinando assim, elas estarão ensinando o quê? Estarão ensinando a forma mais fácil e mais banal de escrever, que é exatamente o estilo telegráfico que predomina nos dias de hoje. Então, você pensa corretamente e o caminho é ir contra, né, esta maré de texto telegráfico, né, que hoje, infelizmente, predomina. Né. Bem, o Bruno faz uma pergunta muito interessante. Quer dizer, ele pergunta se é possível transportar, né, as nuances da sintaxe, do vocabulário, né, do alemão para o português. Quer dizer, um leitor que leia em alemão, né, que leia Goethe, que leia Thomas Mann, né, quer dizer, ele vai conseguir absorver o estilo desses autores, né, e vai conseguir transportar esses recursos, né, desses autores para a língua portuguesa? Bem, Bruno, veja bem. Se não fosse possível, as traduções seriam impossíveis. Então, perceba que, é claro, é o velho e conhecido provérbio, né? Tradutore, traditore. Né? Mas, se fosse impossível, nós não poderíamos captar a beleza, né, o estilo, né, enfim, toda a força, né, todo o valor literário, todo o valor estético que esses autores alemães têm. Você veja, eu não sei se você, não me lembro, não me recordo se você fez o curso de leitura e aprimoramento do estilo, né, prática de leitura e construção do estilo, foi o curso anterior, mas um dos autores que nós estudamos, né, que é um austríaco chamado Hermann Broch, né, ele tem um estilo complicado. O texto dele é um texto denso, um texto intrincado. E, no entanto, a tradução que foi feita, né, uma tradução já, creio que da década de 70 ou da década de 80, não me recordo agora, é uma tradução elogiadíssima. Né, é uma tradução que nós estudamos o Broch exatamente utilizando essa tradução, E é uma tradução que permite perfeitamente conhecer as características do estilo dele, né? Conhecer toda a beleza, toda a densidade, né? Do seu estilo. Então, é perfeitamente possível. É claro que eu não conheço alemão, não posso dizer com absoluta certeza para você, mas acredito que algumas soluções da sintaxe talvez não seja possível você copiar como se fosse um espelho, né? Certamente você terá de fazer alguns arranjos, né? Mesmo em línguas mais próximas do português, né? Como é o caso do espanhol, por exemplo, né? Tem uma série de arranjos, né? De acomodações da sintaxe que você tem que fazer. Uma série não, há uma infinidade, né? Eu acredito então que este problema, em termos de língua alemã, talvez só fique maior, né? Mas perceba, isto não impede que você consiga, tendo lido esses autores, né? Tendo captado a qualidade estilística deles, né? Que você passe, que você traga isto para o português. Evidentemente, não copiando, não é isto, mas absorvendo esses estilos e então transformando-os na língua portuguesa. Metáforas, outras figuras de linguagem, né? A própria organização do pensamento, né? Ainda que ela esteja eminentemente ligada à forma como a língua se organiza, né? Mas a ideia, os conceitos, as ideias, tudo isso é perfeitamente possível, né? De você trazer. Um outro caso interessantíssimo, que eu acho que vale a pena você estudar, estou me lembrando agora, é o caso do Conrad, né? Do Joseph Conrad. Acontece com ele um fato, um fenômeno, melhor dizendo, interessantíssimo. Você sabe que a língua materna dele era o polonês, né? Ele é polonês. Ele só foi assumir a nacionalidade inglesa depois de adulto, né? E quando, né, depois que ele se aposenta, mais ou menos aos 37, 38 anos, ele decide, então, inclusive decide se aposentar para escrever literatura, né, de problemas de saúde. Mas quando ele toma a decisão, ele também decide em qual língua ele vai escrever. E o que acontece? Ele recusa o polonês, recusa o francês, que ele também dominava, né, e escolhe o inglês. Bem, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai conceder, né, à língua inglesa, um tom, alguns críticos chamam de um tom sombrio, né, que o inglês não tinha. Né? Por quê? Exatamente porque são coisas, são formas que ele herdou do polonês, né? Quer dizer, inclusive certas maneiras de não só de construir a frase, mas de escolher certos adjetivos, certos substantivos que são muito próprios do polonês, né? Da língua polonesa. Então ele vai retrabalhar estas coisas, né? Misturando-as com o inglês, com as leituras que ele tinha. Ele era um grande leitor de Shakespeare, né? E vai então criar um estilo, né? Uma maneira de escrever em inglês que é surpreendente. Então, de maneira que, quer dizer, todos esses exemplos servem para mostrar a você como é perfeitamente possível você ler em alemão e aproveitar o que esses grandes escritores têm e depois retrabalhar essas influências todas na língua portuguesa. Bom, meus caros, então essa foi a nossa aula de número 9. E a semana passou, a semana que vem, então, nós retornamos para mais uma aula. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Muito obrigado e até a semana que vem.